batida perfeita. Os caras vêm na febre, loucos pra entrar, mas esperam a batida perfeita. Muitos aqui não param de treinar, por isso um vacilo ninguém aceita. Ficam frente a frente, todos conscientes, com movimento e a sequência na mente. Espere a tua vez, não fique apavorado, agora nada pode dar errado. Por isso tem que treinar, pra representar, dentro da roda não pode falhar. Pensa que tá bom, acha que é o tal, fica pequeno quando manda muito mal. Isso acontece com quem não tem respeito e não conhece o movimento direito. Pole position quer ser tipo na Fórmula 1. Mal, muito mal, foi mal, tá mal. Quer chegar na frente, mas eu nunca te vi lá na pole. Mal, muito mal, foi mal, tá mal. Quer chegar na frente, mas eu nunca vi você lá. Mal, muito mal, foi mal, tá mal. Quer chegar na frente, mas eu nunca te vi lá na pole. Mal, muito mal, foi mal, tá mal. Quer chegar na frente, mas eu nunca vi você lá. É sério, você tem que saber. Não é esquema pra ninguém se aparecer. Apenas vai atrás quando o movimento chama. Não se preocupa com fama nem grana. Hip hop não é moda, não, nunca será. É mais que compromisso pra quem sabe respeitar. A história é bem maior do que parece. Quem conhece não esquece. Por isso tem que treinar pra representar. Dentro da roda não pode falhar. Pensa que tá bom, acha que é o tal. Fica pequeno quando manda muito mal. Isso acontece com quem não tem respeito e não conhece o movimento direito. Pole position quer ser tipo na Fórmula 1. Mal, muito mal, foi mal, tá mal. Quer chegar na frente, mas eu nunca te vi lá na pole. Mal, muito mal, foi mal, tá mal. Quer chegar na frente, mas eu nunca vi você lá. Mal, muito mal, foi mal, tá mal. Quer chegar na frente, mas eu nunca te vi lá na pole. Mal, muito mal, foi mal, tá mal. Quer chegar na frente, mas eu nunca vi você lá. Batida perfeita.